como é que você tá? Tudo bem, e aí, Silvia? Marcelinho, tudo bom? Legal, graças a Deus. E aí, as novidades? Ah, saí ontem à noite, fui dar um rolê. Legal. Fiquei sabendo que morreu um cara e uma mina ontem à noite. Muito agradável. É, mistério, Marcelinho. Uns têm vida longa, outros têm vida curta. Tem que estar preparado, Marcelinho. Sem chance, sem chance, sem chance. Muito mano ficou sem chance, sem chance, sem chance. Pelo erro optou. Sem chance, sem chance, sem chance. Muito mano ficou sem chance, sem chance, sem chance. Em vida não se vida ficou. Longa, vida curta. É o que se debatia numa conversa de duas pessoas e ganhando a ideia de longe comecei a observar que se tratava de uma menina e um camarada que moravam na quebrada e eu conhecia bem. Crescemos juntos, estudamos juntos, só que também começamos a desandar. Era uma fita aqui, outra fita ali. Uns pega, uns tiro, é. Devagar, se matando pouco a pouco. Mas quem tá cego não enxerga um palmo à frente. Detesta crente, se acha inteligente e não percebe que a vida é como um sopro. Na cena do louco, aquele casal era o terror. Mesmo o pai sendo um pastor, pedindo por favor. Em nome do Senhor, eles o ignoravam. Vamos com o pai hoje na igreja? Não, pai, acho que não tô preparado. Dizendo que tudo tem seu tempo, seu momento. E nesse movimento, quem sabe um dia eu entro, vai vendo. De tudo que não presta, fazia uma festa. Mas quando menos se espera é que as coisas e acontecem. Aí, curtiu? Curti. Fechou de hoje, de repente uma cena muda todo o filme. Que no limite tira a chance e não dá reprise. É só lágrima, choro, tristeza e dor. Sentimento de perda, expressão de amor. De quem se foi, só saudade ficou. E deixou no pensamento a dúvida de quem perguntou. Aquele mano não era o filho do pastor? Uhum. Então por que vacilou? Qual que foi que pegou? Aí doidão, demorou de se entender. Ah, por quê? Deus cobra sempre, individualmente. Cê colhe o que plantou. Depende da semente. Depende da semente. Sem chance, sem chance, sem chance. Muito mano ficou sem chance, sem chance, sem chance. Pelo erro optou. Sem chance, sem chance, sem chance. Muito mano ficou sem chance, sem chance, sem chance. Não se ligou. Eu tô ligeiro com tudo e com todos. Seguindo pra quebrada, sentido Vila Nilo. Filmando cada movimento, registrando cada passo de embalo. Eu não vou nem qualquer ideia, abraço. Traço meu caminho no compasso do filho perfeito que me deu direito de vitória na vida e na glória. Olha que treta, olha que cena cabulosa. Nabilho Pedro Ramos, o maluco a mil capota. Tava chapado, passou no farol fechado. O carro deu PT. Ninguém queria crer que depois da pancada alguém ainda ia viver. Uma pá de curioso tumultua a rua, impedindo a passagem do resgate e das viaturas. Momento de tensão, desespero a flor da pele. No meio da confusão, o inexplicável acontece. Tá reagindo. Quem viu, achou que foi o eletrochoque. Mas na verdade foi o efeito do toque do dedo poderoso de Deus, que resolveu liberar mais uma chance por amor ao filho seu. Mais tarde vim saber, pela boca de um que tava presente, que a mulher do acidentado era crente e orava intercedendo por ele intensamente. Provérbios 15, 29, pratique sempre. Aí, crente não é bobo, se fosse bobo não seria crente. Não. Tem muita gente que não quer crer. Fazer o quê? Cada um faz o que quer com a sua chance. Então não reclame se acabar ficando sem. Sem chance, sem chance, sem chance. Muito mano ficou sem chance, sem chance, sem chance. Pelo erro optou. Sem chance, sem chance, sem chance. Muito mano ficou sem chance, sem chance, sem chance. Em vida não se ligou. Se confessares com a boca e creres com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A oportunidade é sua, a chance é sua. Porque o homem foi ordenado nascer e morrer uma vez só. Depois disso, o juízo depende de você. Você toma a decisão em vida. Está nas suas mãos.